Estacionão, 17, Pacheco Travado, Romeu, Romeu, agora. Pouso autorizado, pouso, pista no 7, vento 180 graus, 089. Beleza, e pouso no 7, Romeu, agora. Salvador, bom dia, 3520 para 190 para 1950, informação dela. 3520, bom dia, senhora identificação, desça para 2000 pés, Vozuna, o ajuste no 021, reporte no localizador. 2000, direto do 1 no 021, cruzado dela, agradeço, 3520. Salvador, bom dia, o Azul 4216, descendo 1170, 1 Delta. 4216, senhora identificação autorizada, chegada Mari, desce para o nível 050. Ok, a gente, com a Mari, 050, 4216, Azul. Estabilizando o localizador Campanista, João. Tá 3520. 3520 completa, afinal do procedimento ILS, e chame a torre no 1895. 1895, tá 3520. 3170, desce para 2100. Afirmativo, reposto estabilizado. 3520, ciente, a porta está. Ciente, está 3520. Confirmando, Papa Romeu, Vitor, tá dando isso? Gente, o Rui está fazendo a posição 770, acionamento e está até o 44. Chama o solo, 219, acho que eu acho que está. Posso ser externo, já, o TAN 3520, baixar travado. 3520, autorizado pouso, pista no 0, vento 190, grau 07. Autorizado pouso 190, o teste está 3520. Até o 44. Confirmo, o Whisky acertando então. É. Táxi, acionamento e táxi até o 44, é isso? Afirma aqui. Whisky acertando, autorizado o início do. Autorizado o acionamento início do táxi, chame para a saída, na saída do estágio 3, isso que eu escutamos. Autorizado o pátio principal, contorna o mesmo, ingressa Lima mais Quebec. Na Quebec está ingresso no 735, chame 12, 1 noite, decimal 95, isso que é Oscar Tango. Contorna o pátio, Lima mais Quebec, chama 1895 para o cruzamento. Direita, solo 219. Solo 219, 3520. Mais um 4216, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2000 pés, escada 1020, está atualizado, aliás, chama estabilizado 4216. Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, da 3520. Estabilizou, 3170. 3170, sobre a torre, 19895. 1995, obrigado, 3171, hein? Socorro. Torre, bom dia, Papa Romeu, Vixe Cachatango, autorizado, cruzar, Cunha, autorizado, ingresso no site para o táxi, Tapate 4. Autorizado, ingresso pela porta 3170 da TAM, passando de acerra, baixar e travado. É o 3170, vento 180 graus, autorizado, pouso, pistola 0. Pouso na pista 10, da 3170. Último vento, 3170. Vento 190 graus, 089. 9008, obrigado. Azul 42, economia estabilizado, LS, economia 42, economia da Azul. Azul 42, o nome é essa minha torre, em 1895. 1895, bom dia, bom trabalho. Alter, bom dia, 42, eu nomeio da Azul, final ILS, XZ, dá 1-0. Azul 42, eu nomeio, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre, 42, nomeio da Azul. João 3170, solo 22, direita solo, descendo decimal 9. 3-9, ganhada. Fisca Chatango no sol, pista livre, não gosto de frequência. Gente, quantas pessoas lá? Quantas pessoas para transporte? Autorizado pouso pro 42 no meio da zona. 3170. Alfa Juliette para o portão 1-1. Obrigado. Solo 26, direita solo, 2019. Direita 219, boa, 412 na Senegal. Solo, Salvador, bom dia, 4216, da Zulia, para você escutar. 4216, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 42, 9, bom dia.